chique. Hoje me recordei dos tempos de criança, das brincadeiras de rua e dos amigos de infância. Alguns irão ouvir essa simples canção, outros infelizmente jamais a ouvirão. Eu dobro os meus joelhos e peço em oração para que Deus proteja os que aqui estão vagando pelo mundo e cumprindo a missão. Soldado foi ferido, mas não morreu ainda não. Hoje me recordei dos tempos de criança, das brincadeiras de rua e dos amigos de infância. O tempo bom, tinha bem mais esperança. Se for contar as aventuras, aí a gente se cansa, sempre de boa. Essa é a doutrina que sigo pra uma viagem no tempo. Agora eu te convido, me diz quem nunca chorou a perda de um amigo com 20 anos de idade. Lá se foi o Rodrigo, virei a página da qual escrevi esse rap. E aí Marquinhos, quanta saudade moleque. São tanto nome que às vezes a gente até se esquece. Lembrei do Catson, fica com Deus aí nego. Hoje achei uma foto do meu chegado Diego. É foda véi. Um salve a todos aqueles que não foram citados, mas que dos corações jamais serão apagados. Se o céu é o limite, lá estaremos guardados. Uma medalha de ouro que é pra honrar o soldado. Hoje me recordei dos tempos de criança, das brincadeiras de rua e dos amigos de infância. Alguns irão ouvir essa simples canção, outros infelizmente jamais a ouvirão. Eu dobro os meus joelhos em oração para que Deus proteja os que aqui estão vagando pelo mundo e cumprindo a missão. Soldado foi ferido, mas não morreu ainda não. Nada fácil de chegar, difícil foi combater. Eu vim pra ganhar, senti a dor de perder. Sei que luta é viver e ainda estou no combate. Em meio a golpe sofrido, perca de grande amizade. Saudades, lembrança, infância fica marcada. Biloca, bet, golzinho e os rasantes da bar. Veraneio que vinha mil, poeirão subia na rua. Recua não é perder, é simples tática sua. E quantos que eu perdi, contar fica impossível. Lembrado é o vinho, Raoni, nunca serão esquecidos. Aqui é um soldado ferido que ainda não morreu, porque é joelho no chão, vários pedidos pra Deus. Família em primeiro lugar, vê se não vai esquecer. São eles que vão estar lá, se ganhar e se perder. Mundo não premiará por ter sobrevivido. Você quer, tem que lutar. Aê, soldado ferido, não é fim de batalha, é o começo de uma guerra por uma nova quebrada. Sonhos não são esquecidos, ainda que era pivetada, correndo a rua feliz, brincando bem animada. E que Deus abençoe aqui todas as favelas, e que dê força pro soldado, continua a guerra. Hoje me recordei